A paz do Senhor, irmãos, irmãs, que grande privilégio é poder ler um capítulo da Bíblia com vocês. Grande privilégio mesmo. Além de outros momentos devocionais que cada um de nós pode ter, ainda temos esse momento de ler um capítulo da Bíblia e deixar que a palavra seja realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje nós vamos trabalhar com o provérbio de número 28. Provérbio de número 28. Estava pensando quando me preparava à tarde para essa ministração, breve ministração. Se Jesus voltar nos próximos 2, 3 dias, hoje à noite, quem sabe nos próximos 2, 3 dias, nós continuaremos a ser orientados por Ele na palavra, Ele que é a palavra viva. Continuaremos sendo ministrados no paraíso, no novo céu, na nova terra, habitando com Ele eternamente. Se não for assim, se a volta for depois desse período, e eu acredito que algumas coisas ainda precisam acontecer para a volta dele, embora tudo esteja caminhando muito rápido para esse momento, nós podemos continuar compartilhando a palavra juntos. Que grande bênção, que grande privilégio, louvado seja o nome do Senhor. O provérbio de número 28, já nos preparando praticamente para encerrar o livro de Provérbios, que vai até o capítulo 31, é um dito de sabedoria em antíteses, na mesma frase, no mesmo parágrafo, no mesmo versículo, você tem duas ideias que se contrapõem. Isso é comum no livro de Provérbios, mas no capítulo 28, isso fica mais evidente, porque as ideias não estão postas em 2, 3 versículos afirmativos e depois 2, 3 negativos, 2, 3 falando do justo e 2, 3 falando do perverso, mas em cada versículo nós vemos essa antítese colocada. Vamos então compartilhar dessa bendita e santa palavra, santa escritura, principal fonte do nosso conhecimento religioso. Não vou cansar até o último momento da minha vida de dizer isso. É a principal fonte do nosso conhecimento de Deus. Então, vamos saborear essa palavra nessa hora. E se tudo caminhar como nós colocamos na segunda hipótese, se ele não voltar nesses 2, 3 dias, nós pretendemos, até o final da semana, encerrar mais um livro da Bíblia e esse livro estará postado no blog. Então você pode ouvir no WhatsApp e muitos podem ouvir no blog. Quando perderam algum provérbio, algum dia não puderam ouvir, então podem se alimentar no blog, blog logos7.blogspot.com, blog logos7.blogspot.com. .com, última vez, blog logos 7.blogspot.com. Antes ainda de fazer a leitura do provérbio, nós vamos ler uma mensagem que recebemos hoje de um irmão que faz parte dessa equipe. E ele nos mandou essa palavra e nós queremos compartilhar com vocês. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. E aí surge a pergunta. Você está esgotado? As lutas internas e as pressões externas têm levado você a um esgotamento. Talvez você já esteja andando na reserva, com o tanque vazio. Você tem até pensado em desistir ou mesmo retroceder. Está cansado de esperar uma mudança em sua vida, em seu casamento, em sua família, e sem seu trabalho, e nada acontece. Sem seu trabalho e nada acontece. Quero encorajar a você a não desistir. Quando as coisas parecem estar paradas, Deus está trabalhando em seu favor, preparando algo maior e melhor para você. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. O irmão Everson nos mandou uma palavra de bênção para todos e eu ligo com ele na terra, concordo com ele, para que todos e todas sejam abençoados. Muito bem, vamos ler agora Provérbios capítulo 28. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. É interessante esse versículo, porque quem anda no mal está sempre se escondendo da própria sombra. O sentimento de culpa, sentimento de que está caminhando fora da presença de Deus, faz com que a pessoa permaneça sempre fugindo. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Ah, irmãos, irmãs, como nós precisamos orar. Nesse momento da história em particular, nós temos uma ausência de líderes em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Desde o político até o religioso. Precisamos de líderes sábios que consigam manter a ordem, a justiça e tudo mais. Então, quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Eu não vou me aprofundar nessa questão agora, mas isto é uma realidade muito presente. Pessoas que já foram pobres ou subalternas, que passaram por situações muito difíceis na vida, quando têm a oportunidade de chegar ao poder, acabam se tornando opressoras, mais opressoras do que os outros. É um ex-pobre oprimindo o atual pobre. É como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonam a lei louvam o ímpio. Os que observam a lei o repreendem. Olha a antítese aí. Quem anda segundo a palavra do Senhor, a lei do Senhor, tem uma postura. Quem não ama a palavra do Senhor tem outra postura. Por isso, o versículo 4 diz: os que abandonam a lei acabam exaltando, louvando o ímpio, mas os que observam a lei o repreendem. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam o Yahvé, o Senhor, compreendem perfeitamente. Quem anda na presença do Senhor compreende perfeitamente o direito, compreende a justiça, compreende, na verdade, Deus vai dando a compreensão de todas as coisas, de todas as realidades que cercam essa pessoa que anda diante da presença dele. Por outro lado, a pessoa má não entende de jeito nenhum o sentido do direito, o direito do pobre, o direito dos homens, das mulheres, o direito dos mais velhos, o direito das crianças e assim por diante. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam o Senhor compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitude perversas, ainda que rico. A expressão hebraica original, em sua integridade, deriva da raiz transliterada em tamã, um ser completo, bem acabado, e significa também de atitude justa, impecável, honesto, sem falsidade. No capítulo 11, no verso 3, observamos a forma tumar, com o mesmo sentido. Portanto, ser íntegro é a decisão humana de entregar-se voluntariamente ao processo de transformação divino, como o barro se deixa moldar sob as mãos competentes e talentosas do oleiro, conforme nos mostra Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 10. É melhor, irmãos, ter uma vida mais modesta, é melhor ter uma vida considerada por muitos de um pobre, mas manter a integridade, a inteireza, do que as atitudes perversas, ainda que a pessoa enriqueça. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Aqui, mais uma vez, a antítese. Então, guardar a lei, estamos falando no Antigo Testamento, eles estão trabalhando com a ideia, Salomão, com a ideia da Torá, mas não só da Torá, de toda a tradição oral que Moisés passou, transmitiu, e depois isso foi constituindo a lei maior do Senhor, a palavra do Senhor como um todo, né? Diz respeito à lei moral, a lei cerimonial, a lei judicial. Então, toda a lei moral, cerimonial, judicial, sanitária. Quem guarda a lei é filho inteligente. Quem guarda a palavra do Senhor é inteligente. Mas o que anda em más companhias, ah, ele entristece e envergonha seus pais. Que em nome do Senhor nós tenhamos jovens que escolham andar em boas companhias para alegrar o coração do seu pai, da sua mãe e da família como um todo. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Muita gente trabalhou a vida inteira para juntar bens materiais e os seus descendentes perderam tudo. E depois de perder toda a riqueza, muito dessa riqueza acabou parando nas mãos de uma outra pessoa, de outras pessoas, na verdade, e pessoas que foram bondosas para com os necessitados. Por isso, não se deve transformar os bens materiais num ídolo. Não se deve transformar os bens materiais em um Deus. Versículo 9. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Nós temos que seguir aquela que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Ouvir a palavra do Senhor, extrapolando um pouco da lei só do Antigo Testamento, mas a palavra como um todo, quem desvia o ouvido para não ouvir a lei do Senhor, até mesmo sua oração se torna abominável, porque Deus olha, Deus observa, sonda o coração e percebe o seguinte: olha, essa pessoa ora e tenta falar comigo, busca falar comigo, mas o seu ouvido não ouve a minha palavra, não ouve a minha orientação. Então isso é abominável para mim. Os profetas, em várias ocasiões, mencionaram isso, aquele tipo de cerimônia, aquele tipo de culto que é abominável para Deus. Deus não aceita só uma cerimônia religiosa. O que ele deseja é que nós sigamos os seus passos, que nós sigamos a sua vontade, que nós sigamos a sua palavra. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Embora eu tenha que dizer para você mais uma vez que os provérbios de Salomão não são um tratado escatológico, eu tenho que dizer isso a você, mas eu tenho certeza absoluta que quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal cairá na sua própria armadilha nessa vida. As armadilhas que ele preparou, ele vai cair nas próprias armadilhas que preparou nessa vida. Mas peço licença a vocês para dizer: entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. E aqui não há dúvida de que, se essa recompensa não vier na totalidade, pelo menos, virá parcialmente, mas se não vier na totalidade, aqui, enquanto estamos aqui na história, o justo será grandemente recompensado, o justificado pela fé. Porque quando a Bíblia fala de justo no Antigo Testamento, a própria Bíblia fala que não há um justo sequer. Então, não haveria possibilidade para ninguém, mas nós fomos tornados justos. Justificado é aquele que foi tornado justo, e por isso pode se apropriar da recompensa que Deus tem preparado nessa vida, porque o reino de Deus é já, o reino de Deus é já Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é já e ainda não completamente. Então, todos os justificados serão grandemente recompensados, em certa medida já e completamente no novo céu e na nova terra. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre, que é inteligente, o conhece muito bem. Não adianta nada, irmãos, de novo, só a riqueza. Deus pode nos abençoar com bens materiais, não há dúvida disso na Bíblia desde o princípio. Se você olhar lá para os patriarcas, se você olhar para Adão e o presente que ele ganhou no jardim, independente das nuances aqui de análise da narrativa, eu quero dizer, desde o princípio das coisas, fica claro que Deus pode nos dar grandes bênçãos aqui nessa vida. E grandes bênçãos materiais, da matéria mesmo. Só que nós não devemos buscar isso. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre, que é inteligente, o conhece muito bem. Sabe que não passa de arrogância, sabe que não passa de empáfia, sabe que não passa de um engano, um espírito de engano que a pessoa está atrelada, o engano de ser arrogante, o engano de se sentir poderoso, o engano de se sentir melhor que os outros. Ah, que o Senhor nos livre disso. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Essa é uma verdade. Quando nós temos líderes justos, a grande glória, a grande presença de Deus, a grande bênção de Deus para todos. Mas quando o ímpio toma o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder, porque esse ímpio vai promover a injustiça. Versículo 13: quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem as reconhece, confessa, abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Olha que beleza. Não adianta camuflar. Ninguém pode esconder de Deus a sua própria história. E como é bom, quero lhe testemunhar isso, como é bom expor para Deus nos máximos detalhes que você lembrar e confessar até pecados inconscientes, como no Salmo 139, quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus. E até pecados ocultos, como no Salmo 19, como é bom abrir o coração para Deus, não camuflar nada, não camuflar suas faltas, porque o Senhor vai abençoá-lo por ser sincero. Quem reconhece, confessa e abandona. É um tripé. É preciso reconhecer o pecado, é preciso confessar o pecado, e depois de confessar, é preciso abandonar o pecado. Esse receberá toda a compaixão de Deus. A expressão hebraica transliterada, raham, significa o ato de misericórdia, de socorrer os aflitos, angustiados, fracos, pobres, com o objetivo primeiro de revelar a graça do Senhor aos que foram feitos cativos das artimanhas do maligno e do pecado. Muito sofrimento psicológico e físico advém das tentativas inúteis de esconder, de camuflar a própria consciência, os erros cometidos, de furtar-se a confissão, especialmente a Deus, em oração sincera. A outra palavra hebraica traduzida por amor leal ou misericórdia é hesed, e pode ser analisada em muitos textos bíblicos, como em Provérbios 19, 22, Salmo 32, de 3 a 11. Que você não camufle nada. Abra o seu coração para Deus. Deus prefere que você escancare o seu coração e diga as faltas que cometeu e depois reconheça, confesse e abandone. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Está óbvio aí o que a gente vem falando. Leão rugindo e urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Quantos ao longo da história, quantos líderes que governaram os povos ao longo da história se pareceram com um leão rugindo ou com um urso feroz? Isso é o ímpio governando um povo enfraquecido. Que o Senhor nos livre desses líderes maus. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões contra o povo, né? Mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para realizar em pessoas que têm uma vocação para a vida pública. Eu falo de novo com os líderes que têm aqui uma vocação para a vida pública. Se você for inteligente, você vai abandonar as extorsões e vai optar pela honestidade e Deus vai te fazer governar por muito tempo. A expressão hebraica transliterada em Bessar, aqui traduzida por desonestidade, tem o sentido literal de pegar um lucro injusto de cada assunto que necessita passar por nossas mãos. É o suborno, molhar das mãos, a corrupção. Pode se traduzir ainda por avareza ou ganho perverso. Um ditado em português nos ajuda a compreender o sentido da expressão original. Quem parte e reparte, fica com a melhor parte. Cuidado, irmãos, cuidado, líderes, cuidado, homens e mulheres do poder público, para que você caminhe nos caminhos do Senhor e abandone qualquer coisa que não vem de Deus. Versículo 17: Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Aqui ainda, dentro da tradição veterotestamentária, olho por olho, dente por dente, depois Jesus vai dar uma perspectiva muito mais ampla quando fala de pagar o mal com o bem. Então, que Deus trabalhe naqueles que cometeram o pecado, infringiram a lei e eles sejam convertidos a Deus. Desde os primórdios, assim como na época de Salomão, a lei era rigorosa em relação a crimes de homicídio, entre outros, e punia com a morte os culpados. Ainda há países que realizam isso. Eu, particularmente, não sou favorável a pena de morte, porque nós temos que acreditar até o último dia que a pessoa, como ladrão ao lado de Jesus na cruz, poderá se arrepender. Então podemos até conceber em casos absolutamente grotescos, em casos de absoluta discrepância, de exagero, de assassinatos. Nós podemos conceber até uma prisão de longo prazo, uma prisão até perpétua, mas não podemos tirar a vida de ninguém, porque até no último instante Deus pode trabalhar aquele coração. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará desgraça. Olha a antítese, né? Quem é honesto vai viver seguro, mas quem é perverso vai encontrar desgraça. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão. Quem persegue ilusões se fartará de miséria. Então vamos trabalhar, cada um na sua área, vamos cultivar a terra, vamos cultivar o evangelho nos corações humanos e nós vamos nos saciar do pão que desce do céu, diferentemente de quem persegue ilusões, porque esse se fartará da miséria de sua vida. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Você já viu casos assim? Pessoas que de um dia para o outro, de um ano para o outro, enriquece enormemente e depois fica provado que esse enriquecimento foi ilícito. Nós precisamos ser homens e mulheres leais que recebem bênção do Senhor e não querer enriquecer num piscar de olhos, porque isso não ficará impune, ou diante dos homens, ou diante de Deus. De Deus sempre, porque Deus não vai ter como impune nenhum pecado. Mas às vezes, além de Deus, a sociedade também descobre essa falcatrua e essas pessoas acabam sendo punidas. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Que tristeza, irmãos. O texto está falando de suborno naquela época. Juízes que aceitavam suborno e faziam acepção de pessoas. Ainda hoje há autoridades em várias áreas da sociedade humana que fazem acepção de pessoas. E pessoas que têm poder e autoridade como juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Que vergonha! Que Deus nos livre desse sentimento e dessa atitude. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Percebam, é sempre a mesma ideia, né? Não adianta ficar com o olho ávido, correndo atrás da riqueza, porque a necessidade do seu coração, do seu espírito, da sua alma vai cair sobre ele. E a própria necessidade física, material, pode cair sobre ele, porque foi uma pessoa que escolheu andar no mal. Quem repreende um homem depois achará favor mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Os provérbios vêm trabalhando isso abundantemente. É melhor repreender uma pessoa, depois você achará favor, essa pessoa lhe será grata, às vezes até não terá oportunidade de lhe dizer, mas levará consigo a gratidão, porque você corrigiu, você encaminhou bem essa pessoa, mas o bajulador com palavras vãs, ah, esse não. É melhor repreender um homem que depois achará favor mais do que aquele que bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe alega, isso não é errado. É comparsa do destruidor. Interessante que Jesus vai trabalhar isso 1.000 anos depois. 1.000 anos depois. Quem rouba ou engana seu pai ou sua mãe não pode estar ao lado de Deus. Sua companhia, por certo, será o maligno ou algum dos seus asseclas. Mais de 1.000 anos depois dessa declaração, Jesus, o Messias, usou o mesmo conceito bíblico para repreender muitos mestres judeus de seu tempo que estavam questionando seus discípulos quanto à cerimônia de lavar as mãos antes das refeições, mas não respeitavam nem eram honestos com seus próprios pais. Fica mais uma vez a palavra de que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, o avô, a avó, os tios, as pessoas mais com mais idade na nossa família. Nos preparando para o encerramento, a pessoa gananciosa, é a mesma ideia, a pessoa gananciosa provoca contenda. Por causa da ganância, ele provoca briga, contenda o tempo todo. Mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará e ele fará você prosperar em paz. Por outro lado, quem confia apenas em si mesmo é insensato. Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Meu irmão, minha irmã, não seja insensato confiando apenas em si mesmo, mas caminhe de acordo com a sabedoria. O espírito da sabedoria está no Logos, está em Jesus, está na segunda pessoa da Trindade, na verdade, em toda a Santíssima Trindade, o espírito da sabedoria está com eles. Então, nós precisamos com Deus, por isso nós precisamos caminhar de acordo com a sabedoria para não correr perigo. E os dois últimos versos: quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Eu desafio você de novo a lidar com o escorpião que há no seu bolso. E o escorpião que há no seu bolso nada mais é do que o escorpião que há no seu coração, na sua mente. E na sua mente há uma arrogância, uma prepotência que faz com que você diga assim: eu não ajudo por esse motivo ou por aquele motivo. E você estabelece o juízo. Acontece que Deus não lhe deu a prerrogativa de ser juiz dos irmãos. Você não é juiz dos irmãos. Você é aquele que tem que dar ao pobre e necessitado. Quem dá ao pobre não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. O que mais nós vemos são as pessoas escondendo seus olhos. Elas estão fazendo de conta que não estão vendo. Se nós somarmos praticamente 2 bilhões de cristãos, somando tudo, ortodoxos, católicos, romanos, protestantes históricos, protestantes de um segundo período, né, da reforma, a reforma tardia que nós chamamos, o pentecostalismo. Se nós somarmos esses 2 bilhões de pessoas, só nós podemos realizar coisas absolutamente fantásticas, fantásticas, de solidariedade para com os pobres. Acontece que nós fechamos os olhos e nós fazemos de conta que não estamos enxergando, escondemos os nossos olhos dos que precisam de ajuda e vamos sofrer maldição por causa disso. Nessa terra e depois, certamente, quando encontrarmos com Deus. Não esconda os seus olhos. E nem arrume justificativa mentirosa. E nem diga que não é possível por causa do orçamento, porque se você tiver fé, o mínimo de fé, o mínimo de fé, o mínimo de fé, você vai transportar uma montanha de um lugar para o outro. É claro que quando isso foi dito, não é para a gente ficar criando um caos na geografia, né? Não é para a gente ficar transportando monte e brincando em transportar monte, transportar rio, transportar mar. Não é isso que o texto está querendo dizer. É que quando nós nos sensibilizamos com aqueles que precisam de ajuda, nós somos abençoados. Quando nós nos fazemos com olhos invisíveis, quando nós ocultamos da nossa agenda a ajuda ao necessitado, nós sofreremos as consequências disso, as maldições provenientes disso. Aqui, já na terra, porque o reino é já, e preste atenção, você encontrará com o Deus vivo, e tão certo como vive o Senhor, ele te perguntará por que você não fez o que estava proposto para fazer. E você dirá para ele: ah, mas tinha esse erro, ou tinha aquele erro na Jocundo, Portas Abertas, na Cristo é a Resposta, na Operação Mobilização, ou em qualquer outra agência de missão, ou na sua igreja, ou com pobres e necessitados mesmo do bairro, ou com outros agentes missionários, e ele vai dizer: eu não lhe dei essa prerrogativa, eu era aquele que necessitava de você, e você tinha um escorpião no bolso, tinha um escorpião no coração, tinha um escorpião na mente, e agora que eu estou falando com você, seu coração vai endurecer mais, seu coração vai endurecer mais, porque eu vou permitir que ele endureça, assim como eu permiti que o coração de Faraó endurecesse. Meu irmão, se arrependa agora. Minha irmã, se arrependa agora. Porque se você não se arrepender agora, seu coração, Deus vai permitir que ele endureça mais. E aí você vai sofrer as maldições aqui na terra, e um dia você sofrerá a maldição ao encontrar-se com Deus. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde. Isso já foi dito num outro versículo, de outra maneira, mas é a mesma ideia. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Meu querido, você vai florescer, porque você foi justificado pela fé. Os perversos sobem ao poder, o povo se esconde deles, tem medo deles. Porque eles só vão fazer bobagem e vão explorar os mais necessitados. E mesmo os não, aqueles que não são tão necessitados, eles vão empobrecer a classe média e eles não vão fazer um governo empreendedor para aqueles que são mais abastados da elite, que tem uma possibilidade maior. Esses governos, eles atrapalham até a livre iniciativa, eles atrapalham a classe média, eles atrapalham os pobres, fazem um programinha aqui, outro acolá, para parecer que estão ajudando, mas são mentirosos. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles encontram a destruição, ah, os justos florescem. Esses perversos vão encontrar destruição, mas os justificados pela fé vão florescer. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, e que essa palavra no final do provérbio, porque todas as outras nós já temos trabalhado, essa também já trabalhamos, mas que o seu coração se amoleça hoje. Ouça o que eu estou dizendo, tão certo como vive o Senhor. Diz o Senhor, e não esse servo, tão certo como vive o Senhor, ele permitirá que o seu coração se endureça mais, e você se julgue mais detentor do juízo. Você vai se considerar o juiz, e vai determinar que não ajuda, e Deus vai permitir que seu coração endureça mais. Quando o texto fala lá que Deus endureceu o coração de Faraó, a tradução não está bem correta para o português, não sei em outros idiomas. A tradução do texto em hebraico não é que Deus endureceu o coração de Faraó, é que Deus permitiu que o coração de Faraó endurecesse mais. E isso muda tudo. Esse é o texto original, hebraico. Deus vai. Ou ele vai amolecer o seu coração hoje, você vai tomar uma posição e vai dizer: chega de escorpião no bolso, no coração, na mente, chega de querer ser o juiz das pessoas, eu vou ajudar. E como diria minha avó, quando nós falávamos de um pastor que ela ia, esse pastor de fato não era de boa índole, depois acabou sendo preso, mas sabe o que ela dizia? Eu vou dar oferta para Deus, eu respondo para Deus. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai responder para Deus também. Eu falei isso com a minha avó algumas vezes, e ela disse isso e eu não me esqueci. E de fato, esse homem foi preso depois, mas ela dava a sua oferta a Deus. Dê a sua oferta a Deus. Dê a sua oferta a Deus. Qualquer coisa que tiver que ser corrigida, Deus vai trabalhar com todas as pessoas que precisam ser corrigidas e com líderes e com pastores que estão à mão direita de Deus, Apocalipse capítulo 1. Líderes, pastores, missionários, eles estão na mão direita de Deus. Pode saber que cair nas mãos de um Deus irado não é coisa fácil. Estou citando o nome de um livro de Jonathan Edwards. Olha, é melhor cair na própria insolência ou até nas mãos de um maligno do que cair nas mãos de um Deus irado. Ele permite que seu coração vá se endurecendo, endurecendo, endurecendo, até você chegar à maldição mesmo. Pode cair da graça, porque foi arrogante ao pensar que podia julgar o povo em geral, os líderes, os pastores, e você não pode. Você não pode. Leia a Bíblia toda e você vai ver que você não pode. Então, que Deus nos abençoe. E Deus esteja, Deus levante agora, não vou colocar no gerúndio, Deus levante agora. Agora, pessoas que vão ofertar para Jocum, em nome de Jesus, pessoas que vão ofertar para o Portas Abertas, para o Cristo é a Resposta, para a Operação Mobilização, vão ofertar para suas denominações, vão ofertar para projetos missionários, vão ofertar liberalmente, vão dizer: eu vou dar um passo de fé e eu vou junto nesse projeto em nome do Senhor, porque Deus está nesse projeto. E cuidado para já não querer avaliar Deus também, né? Porque as pessoas que estão nos projetos, seja Jocum, seja outro projeto, seja até o nosso pequenininho aqui, elas erram. Mas não queira julgar Deus. Se Deus escolheu Paulo, que assistiu à morte de Estevão e segurou a roupa dos que o apedrejaram, se ele saiu com cartas para perseguir cristãos, se ele levantou Pedro depois de Pedro ter fugido, na verdade, eu vou usar uma palavra dura, mas ele arregou. E os outros discípulos também, na hora da crucificação, se Pedro levantou, se Deus levantou Davi depois de tramar um assassinato, depois de adulterar com a mulher daquele que ele tramou assassinato, se Deus restaurou Moisés depois desse assassinar também um egípcio, olhe para a história da Bíblia. Quando Deus levanta um homem, uma mulher, ele levanta, ele restaura, ele santifica, ele transforma, a menos que a pessoa não queira. Se ela não quiser, ela não vai se arrepender, não vai confessar, não vai pedir perdão para Deus, e Deus vai permitir que ela caminhe pelo caminho que ela escolheu. Agora, se Deus observar um coração quebrantado, que se arrependeu do seu mau caminho, que se arrepende permanentemente do seu mau caminho e vai buscando a santidade absoluta, a santidade plena, a perfeição cristã, o pleno amor a Deus, o pleno amor ao próximo. Ah, Deus toca os corações, quebranta, e não seja você a deixar de acudir o necessitado. Aumente, dê um passo a mais. Vou voltar a dizer isso, dê um passo a mais. Nós precisamos de gente séria que dê um passo a mais. Se Deus deu um passo a mais lá na cruz do Calvário, por que eu não vou dar? Por que você não vai dar? Sou eu melhor do que Jesus de Nazaré? É você melhor do que Jesus de Nazaré? Então, converta o seu coração. É claro que vocês sabem da nossa necessidade, mas eu não estou colocando em primeira fila, na primeira fila. A primeira fila é dos projetos que são, assim, poderosamente abençoados há muito tempo e fazem diferença no Brasil, nas nações, coisa maravilhosa. Esses estão na primeira fila. Você pode optar por cada um deles. Mas lá na última fila, no último banco, também se quiser nos abençoar, abençoe, porque você experimentará a graça de Deus, o amor, o favor de Deus. Ele vai se agradar de você. O que importa é que nós andemos segundo a palavra, como diz todo esse provérbio. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus esteja sobre todos nós e que esse provérbio fale fundo ao nosso coração e você e eu tomemos uma atitude compatível com o todo da palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus que se espalha sobre toda a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.